partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe. No ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos mais uma vez com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da Fraternidade. Nós lembramos que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, ao vivo, às 15 horas. Ele é interativo e tem um telefone para a participação de vocês. É o 3396-6969. Lembrando sempre a importância dessa participação para que nós possamos crescer através de estudar um pouco mais, de sermos instigados a pesquisar um pouco mais. Bom, lembramos ainda que esse programa tem um perfil de palestra radiofônica, objetivando atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que estão impossibilitados de chegarem aos centros espíritas, aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares, e aqueles que estão se adaptando a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, levando o esclarecimento doutrinário, esse banquete da doutrina espírita, a todos que sintonizam a nossa rádio. Bem, vamos agora apresentar a nossa amiga, que está aqui pela primeira vez, mas não na Rádio Rio de Janeiro, mas no Falando de Espiritismo, e que, lógico, esperamos que seja a primeira de uma série, né, de visitas. Quem está aqui conosco é a Sônia da Palma. E a Sônia vai falar sobre um tema belíssimo e, com certeza, ainda talvez bem desconhecido no movimento espírita, mas muito importante. Ela vai falar sobre a importância da música na educação de nossos filhos, então gestação e música. E, lógico, esse projeto, né, desdobrou-se e se tornou um livro. E o título é belíssimo, Pondo Flores no caminho de meus amores. Então, eu vou deixar agora para a Sônia falar, conversar conosco e falar sobre esse projeto maravilhoso. Mas antes, vou pedir que ela fale um pouquinho também sobre as suas atividades no movimento espírita, o que ela faz, se ela anda dando palestras por aí, porque todos vão estar interessados nesse assunto. Tudo bem, Sônia? Graças a Deus. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Que bom, é um ótimo, é uma alegria você estar aqui com a gente, podendo falar, sobretudo, de um assunto, né, tão importante. Eu, desde que entrei em contato, né, com esse texto que você me passou por e-mail, eu não consigo parar de pensar nisso, porque, na realidade, a nossa dificuldade, né, com aqueles que reencarnam junto a nós, pais, né, irmãos, enfim, os parentes, aqueles mais próximos, nem sempre, né, são tão afins conosco. E, claro, como espíritas, a gente sabe que é esse o objetivo maior e a gente quer estabelecer esse contato de afetividade e de mais amor. Mas como fazer isso? E o seu projeto vem justamente, né, ao encontro desses nossos anseios, nos responder tudo sobre isso. Então, antes eu queria só que você falasse um pouquinho sobre as suas atividades no movimento e depois vamos começar a falar sobre esse projeto maravilhoso. Bom, eu trabalho na Casa Espírita, Grupo Espírita Dr. Fritz, né? Trabalhamos, sim, na biblioteca atualmente. Trabalhamos no Grupo Universalista Sirineus, onde nós temos assistência às famílias carentes e, por enquanto, tem sido apenas isso. E o projeto de formar um site para poder liberar as músicas, né? Porque são bastantes. Então, graças a Deus, as músicas vêm. E eu fico, assim, muito feliz, porque, na verdade, eu sou a primeira a aprender com elas, né? E a gente quer disponibilizar isso num site, mas ainda estamos... É minha filha que tem que preparar, porque eu não sei. Pois é, né? Eles já chegam sabendo, entendendo tudo, né? De internet, é uma beleza, né, Sônia? É verdade. Mas quando a gente retornar, a gente também vai voltar nessa situação, né, Sônia? Vai ser muito melhor, né? É verdade. Bom, Sônia, antes, vamos fazer aqui uma pausa, repassar o microfone aqui para o lado esquerdo, né? Que tem uma outra pessoa aqui que vai também dar um suporte, né? A parte musical desse projeto. Quem está aqui com a gente, nos revisitando, é a Cecília Branco de Miranda, que vai aqui dar um suporte musical. Tudo bem, Cecília? Tudo bom, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve. É um prazer estar aqui novamente. É uma alegria. Mas hoje é só uma caroninha no programa da Sônia, né? Porque ela faz um trabalho belíssimo. E foi você lá que recomendou. E ela faz um trabalho com a gente lá no Sirineus. Sim, né? Sim. Aliás, sábado e domingo, nós vamos fazer a nossa festa da criança, sim, calcada no trabalho da Sônia, com as músicas dela, lá no grupo Universalista dos Sirineus. Aos sábados é para os assistidos da casa. Sim. Mas no domingo à tarde, às 16 horas, é aberto a quem quiser nos conhecer, quem quiser conhecer o trabalho da Sônia, na rua Doutor Garnier 217, onde fica o Grupo Universaliza dos Sirineus, às 16 horas. O convite custa R$ 3,00 e vai ajudar a nós captarmos recursos para as cestas de Natal. Que beleza. Então, quem quiser nos conhecer, conhecer pessoalmente a Sônia, que é um encanto de pessoa, e o trabalho dela, está convidado para comparecer lá no Grupo Universalista dos Sirineus, que é onde funciona também o Telecristo. Exatamente. Aliás, eu queria falar em nome do Telecristo que a gente recebeu alguns telefonemas de candidatos a serem voluntários, tanto dos Sirineus embaixo quanto do Telecristo. Eu vou responder a todos em breve. Eu estou um pouco assoberbada, mas eu vou entrar em contato com todas as pessoas. Então, a nossa vinda aqui tem sido muito boa para a gente, né? E também para o Grupo Universalista dos Sirineus. Lembrando ainda que os telefones do Telecristo são 2261-2612 e 2581-4174, de segunda a sexta, de 15 às 21 horas. Que beleza. Bom, então, vamos começar, né? E, logicamente, eu estou, assim, bastante ansiosa para saber como nasceu o projeto, né, de música e gestação, que é, basicamente, assim, um dos grandes objetivos aqui, né? A fase intrauterina sempre me encantou. Sim. Né? Esse processo reencarnatório, isso para mim sempre foi, assim, de uma grandeza... né, sermos co-criadores, participando, né, dessa, de trazer novamente à Terra, né, um novo espírito para estar conosco. Então, eu sempre me encantei com essa parte. E quando nós estávamos na evangelização, meu neto, nessa época, mais velho, ele estava com 11 anos, naquela época estava com 1 ano. Nós tivemos muitos bebês. Então, o que fazer com os bebês? Aí começamos a fazer músicas personalizadas para cada um tinha sua música, né? Então a criança ficava no colo, ficava mamando, né? Brincando, engatinhando ali, e a gente cantava a música daquela criança, todos cantavam juntos, eles se sentiam assim, acarinhados, porque todos estavam cantando para ele naquele momento, né? E passa algum tempo, eu estava conversando com o Ariovaldo, e o Ariovaldo disse de um rapaz que fazia umas músicas belíssimas para a filha. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que não, né? Por que não tentar? E aí o grupo da evangelização, nesse período, houve um afastamento, mas as músicas continuaram a vir. Não só aquelas personalizadas, mas também outras que sugeriam movimentos, brincadeiras. Quando eu percebi, aí que eu vi que realmente tinha todo o encadeamento. Então, quer dizer, no CD que a gente conseguiu organizar, a princípio seriam 29 músicas, né? Quase 30. Mas nós só conseguimos gravar 19. E essas aí ficaram divididas: músicas da espera, músicas do carinho, do soninho, músicas para brincar com o bebê e a prece. Sim. Ah, então foi pois assim. É. E esse projeto, ele nasceu também por esse encantamento, mas houve alguma orientação espiritual? Sim. Alguma inspiração? Gradativamente, conforme as músicas foram chegando, né, nós vimos que elas se encaixavam. Então, as músicas para as crianças... Ah, eu estou esperando o neném. Ah, qual é o nome dele? Aí dizia o nome da criança e logo vinha a música. Olha, que interessante. Só que para cada um, a música é completamente diferente, porque são espíritos diferentes que estão vindo, claro. Cada um com a sua energia, né, com toda a sua história. E uma das meninas, né, a música dela, quando veio, eu pensei assim, nossa, dá a impressão de que não foi fácil ela ficar grávida. Né? Eu até gostaria de ler, porque claro. A letra fala assim, vieste na calma do tempo, trazendo em ti meu viver. Força preciosa, meu pedacinho do céu, minha doce Raquel. Quanto eu queria poder te abraçar. Quantos foram os dias que estava por ti a esperar. E agora que a vida colocou-te nos braços meus, minha filha querida, como sou grata a Deus. E aí eu fui conversar com a mãe, né? Porque tem a melodia toda. Eu cantei para a mãe, cantávamos juntos, e eu perguntei a ela, como foi para você engravidar da Raquel? Ela falou, olha, foi difícil. Você nem sabe o quanto foi difícil. Então, quer dizer, a letra da Raquel já trazia toda essa história, né? Vieste trazendo em ti meu viver, força preciosa, né? Então, as palavras são muito importantes. Nesse trabalho, a gente procura sempre colocar palavras bonitas, positivas, palavras ricas, para que isso já possa fazer parte dessa convivência da mãe com o bebê desde o principiozinho. Pois é, Sônia, eu fiquei profundamente tocada e emocionada mesmo quando eu comecei a ler e percebi, né, e nós já havíamos conversado também um pouco, né, no telefone, e eu percebi que era um projeto, né, que logicamente com assessoria espiritual, no sentido de minimizar a dificuldade, né, esse abismo que há entre a grande maioria de nós, né, mas que nós sabemos que precisamos diminuir esse abismo, porque justamente estamos aqui para aprendermos a ter afetividade. Né? É. Então é algo muito lindo, porque os relacionamentos são muito difíceis. Muitas das vezes há uma cobrança assim, da mãe, né, com relação àquele sentimento de amor extremado, mas nós sabemos, né, que nem todas não há essa afetividade tão grande se está vindo um espírito que foi inimigo numa outra encarnação. Né? Então, quando há... E é para minimizar isso, né? Minimizar isso. Então, é um processo educacional que, na verdade, não é para a mãe só botar o CD para a criança ouvir, porque não é isso, tá? É para a mãe aprender a cantar, né? Para ela cantar para o bebê. Cantar enquanto está dando mamar, olhando no olhinho dele, né? Trocando fralda, Eu achei lindo quando você fala, né? A proposta que trazemos é vamos cantar? E aí você fala, né, das quatro modalidades do canto, né? Isso. Cantar para nós mesmos, cantar para nossos filhos, cantar para iluminar a vida e cantar para retribuir ao Criador. Olha, e maravilhoso, né? Quer dizer, nos mostra, né? Nos amplia totalmente, nos mostra uma grandeza naquele ato, né? Porque nós nos emocionamos, claro, né? Com uma gravidez, mas pensar dessa maneira, né? Que o canto vai nos envolver, vai envolver duas almas, né? Que têm já um passado, né? E que esse passado nem sempre foi tão amigável, isso é algo assim divino demais, né? Não é à toa que você disse que sempre se encantava, né? E se emocionava com a questão da concepção. Até mesmo na hora da gravação do CD foi difícil, né? Porque em algumas músicas, tem uma que depois a gente vai ouvir, que é Coisa Tão Linda, né? Que é a música do carinho. Sim. Né? E a proposta da música do carinho é desenvolver a autoestima, né? Na criança, fazendo com que ela se sinta amada, né? Sim. Bem acarinhada por todos que estão ali, aceita. Então, na hora de gravar essa música, eu lembrava muito da minha neta, que quando veio a música, né? A inspiração estava em cima dela. Então, eu não conseguia. Então, ela ficou assim meio... porque havia o choro ali na hora, né? Uhum. Mas o rapaz falou, não, deixa assim mesmo, porque ela com a emoção é que ela está boa. Claro, então, tá bom. Não tem dúvida. Bom, pois é. E eu gostaria então que você falasse, né? Como é que nós podemos entender, né? Vamos tentar simplificar, né? Esse projeto, mostrando a sua metodologia, como é que ele vai ser aplicado. Você podia estender ele um pouquinho mais para a gente? Bom, para então, aqueles que não estão conversa... em contato com o livro. Certo. E até falar do livro também. Ah, tá. É importante, né? Falar desse livro. Como é que nós podemos conseguir esse livro? De que forma? Tá, então, a princípio, vamos falar o seguinte. Por que trabalhar com a criança ainda na fase intrauterina? Sim. Né? Então, nós sabemos que o espírito está extracorpóreo. Ele está absorvendo tudo aquilo que está no ambiente, né? Então, eu gostaria de recordar a companheira Elivan, né? Que era do movimento, trabalhava na evangelização em Suruí. E ela contava assim. As crianças cujas mães frequentaram a evangelização durante a gravidez vão para o trabalho com muita tranquilidade. Vão engatinhando, brincam ali. Muito bem. Aquelas outras cujas mães não frequentaram a evangelização durante a gestação, elas quando chegam lá, elas estranham, choram, dão muito trabalho. Ou seja, essas palavras da Eliva, elas demonstram o que é vivenciado ainda na fase intrauterina facilita a experiência daquele espírito que ali se encontra nesse processo inicial da reencarnação. Né? Então, trabalhamos desde a fase intrauterina para poder ajudá-lo. E também, eu gostaria de recordar uma vez, ouvindo o Divaldo, né, numa das inúmeras palestras que ele dá, que são maravilhosas, ele contou o caso de uma mãe que procurou por ele e falou assim, Divaldo, eu sei que minha filha e eu somos desafetos de vidas pretéritas. Divaldo parou, olhou para ela e falou, não, vocês não são desafetos de vidas anteriores, não. A senhora se recorda do que falou quando o médico lhe disse que era uma menina? Nasceu, né? Falou, é uma menina. E a senhora falou, ah, que pena. Eu queria tanto um menino. Nossa. A senhora falou isso porque já tinha um menino e queria um irmãozinho para fazer companhia. Mas o espírito estava ali e ele ouviu. Como é que ele registrou? Minha mãe não gosta de mim. É verdade. Então, dentre outras coisas que o Divaldo explicou para a mãe, né? Ele falou para ela para conversar com o espírito. Quando a menina dormisse, né? Que sentasse perto dela, pedisse com a permissão de Deus, de Jesus, que o espírito pudesse ali estar, né? E ela falaria para ela tudo aquilo que a sentia, do amor profundo que tinha pela filha e tudo mais. Então, passou algum tempo, né? Ele recebeu a carta. E a mãe dizia, né, da alegria. porque ela fez isso. E ao final de uma semana, né, a menina, quando acordou de manhã, a menina estava com 4 anos. A menina, quando acordou de manhã, falou: mãe, eu tive um sonho muito bonito. Ela: foi, minha filha? Eu sonhei que você falava que me amava. E aí, mais algumas outras coisas, ela falou: mas é verdade, eu amo muito você. E ela falou que, emocionada, naquele momento, a filha veio e deu um beijo. Foi o primeiro beijo que ela ganhou da filha, olha, desde que a filha era pequenininha. Quebrou. Porque era uma menina carinhosa com todos, né? Mas com a mãe tinha aquela dificuldade, porque ela registrou. Então, as nossas palavras são muito importantes. É verdade. A gente tem que realmente ter bastante cuidado. É verdade. Posso dar uma palavrinha? Lógico. Mesmo se a gente sair do conhecimento ofertado pela doutrina, a gente, na ciência, encontra comprovação de que a criança percebe e registra. Desde bem cedo na vida intrauterina, ela reconhece a voz da mãe. É verdade. Né? Dentro do útero mesmo, quando se colocam várias vozes numa gravação, por exemplo, dentre essas vozes, a voz da mãe, o batimento cardíaco do feto modifica quando é a voz da mãe. Que coisa interessante, né? E percebe desde pequeno. Normalmente, o recém-nascido já tem até o gosto musical da mãe. O que a mãe costuma ouvir, a criança ouve com maior facilidade, é o que acalma, é o que tranquiliza, é o que dá segurança à criança. Até o tipo de música que é ouvido ser o mesmo tipo de música que a mãe ouvia na vida intrauterina. É, isso é então verdade. Então a criança registra tudo. A minha filha está aqui no estúdio e até me recordei, né, de sempre gostei demais de música e convivendo, né, sempre com pessoas ligadas à música, trabalhando, né, numa gravadora muito grande. E sempre ouvindo música, a minha filha, desde muito pequenininha, sentava naquela cadeirinha que a gente coloca no carro, né, que ficava na sala, no chão da sala, e colocava o headphone, muito pequenininha, né, e ficava ouvindo música o tempo todo. Quer dizer, isso realmente a ciência já vem, né, Cecília? Já. A ciência não sabe explicar por quê, mas comprovou o fato. Mas comprovou, né? Aí a doutrina explica por quê. Exatamente. Né? Porque isso ocorre mesmo antes de o sistema nervoso estar formado. Antes que haja a captação mesmo pelo ouvido, etc. Então. Quer dizer, o espírito ali, como ainda há uma gestação, o espírito ainda tem autonomia. É. Né? Quer dizer, ele ainda não depende daquele corpo em formação, né? Ainda bem, né? Por isso existe um processo pedagógico, né? É verdade. Senão não poderia. Mas continua, eu gostaria, Sônia, de mostrar uma das músicas para servir de exemplo, que eu vou falar logo. Lógico. Após. Tá bom? É a terceira música, 3, né? Cadê Papai? Cadê Papai? Essa música é de sua autoria? É, todas elas são. Ah, todas são. Cadê, muito cadê bem. Papai? Cadê, cadê? Cadê, cadê Papai? Cadê, cadê? Cadê, cadê Papai? Cadê Papai? Olha, o neném já achou o papai. Cadê, cadê Papai? Cadê, cadê, cadê, cadê, papai? Cadê, cadê, cadê, cadê, papai? Cadê, papai? Olha, o neném já achou o papai. Olha, o neném já achou o papai. Que linda! A sua voz é belíssima. Nossa! Muito linda. Ela, eu queria colocar essa música justamente para poder exemplificar, né? A minha filha Ana Cristina, eu tenho 3 filhas, Ellen, Ana Cristina e Adriana. A Ana Cristina trabalhou realmente todo o projeto, né? Trabalhou a música desde a fase intrauterina, ouvia, cantava, conversava com ele. E, né, esta música ela já cantava para ele desde a gestação, né? Quando nasceu, essa música propõe a brincadeira. É aquela brincadeira que a gente faz, que a gente se esconde atrás, isso, de uma pessoa. Cadê papai? Cadê? Cadê? É. Né? Tanto que a letra é só isso. Cadê, uhum, papai? Né? Então, quando ele já estava com um ano e um mês mais ou menos, ela mora fora do Rio, né? Ela me ligou dizendo: olha, ele está dando as 2 notas direitinho. Porque eu cantei para ele: cadê, cadê? Aí ele falou: papai. Cantou. Olha, as 2 notas, né? Então, ela ficou assim, achou o máximo. E eu também achei super interessante. Claro. Passou um mês, ela tornou a me ligar. A moça que cuida dele, né, desde pequenininho, é a Cláudia. Chama de Cacá. Então, quando ela cantava, cadê, cadê? Aí ele, Cacá. Olha, aí depois, gracinha. Cadê? Aí ela, mãe, eu já não sei mais o que, que ele vai cantar. Porque quando eu falo, cadê, cadê? Ele, mamãe, ele ia criando em cima daquilo. Ou seja, começou a desenvolver a criatividade, a linguagem, né? Essa independência. Acelerou a linguagem, né? É. E é tão importante esse processo de aquisição da linguagem, né? Porque é justamente que faz com que a gente consiga se comunicar melhor no mundo. Numa hora que a gente vê tantos analfabetos funcionais com uma dificuldade tremenda de comunicação, né? A questão da aquisição da linguagem também, porque é justamente quando a criança externa mais facilmente tudo que passa com ela, né? Não tem dúvida. Então, quer dizer, ela, a minha outra neta, né? Quer dizer, uma fonoaudióloga lá do, na época da Comerge, ela, sim, tinha se preparado, e ela falou assim, olha só, a gente estava estudando que quando o espírito reencarna pela primeira vez num país, ele às vezes demora para aprender, né? Então, por isso que a gente observa que às vezes a criança, ela faz a inversão, porque se ela veio de uma outra cultura, né, com uma outra formação, então ela tem dificuldade de se adaptar, né? E aí a minha neta, ela, a Lara, nós dizemos assim, ela fala larês, porque nós não entendíamos nada. Ela falava, e aí de novo repetia da mesma forma, com as mesmas palavrinhas, né, que a gente não entendia, e ela chegava a segurar o nosso rosto para poder olhar para ela repetir exatamente aquilo. Até que o irmão falava, ela está querendo isso, ou ela quer água. Ele que traduzia aquilo que ela queria. Fantástico. Né? Mas, e como... a ideia de solidariedade, né, que a gente sabe que existe no processo de reencarnação, né, ficou materializado com o irmão, né? É fantástico. Verdade. E outra, a Amanda, né? A Amanda está com 4 anos agora. Ela demorou também para falar. Mas foi interessante, que a gente observa assim, quando estamos, né, como estrangeiros num outro país, às vezes a gente quer saber uma determinada palavra, vai ao dicionário, né? Então, a criança, quando está nesse processo de aquisição da linguagem, ela fica buscando daquilo que ela já aprendeu, né? Então, ela para pensar, para tentar lembrar. E foi o que aconteceu. Meu marido tinha feito um sorvete, né, de jaca, preparou o sorvete, e aí, quer sorvete? Quero! Qual criança não quer sorvete, né? Claro. E aí, deu, quando ela provou, ela fez, isso é... E ela tentava lembrar, isso é... horrível. Demorou muito para poder externar, porque tinha que entender qual palavra ia caber naquela situação. É verdade. Né? É, isso é incrível, né? E a linguística, logicamente, não vamos perder tempo com isso, mas a linguística, quando a gente estuda um pouquinho de linguística, a gente vê que é exatamente isso que a gente tem como relato, no caso, né, esse relato mediúnico, né, que a sua amiga trouxe. Bom, Sônia, incrível, nós estamos ouvindo o fundo musical chamado Meditação de Thaís, que indica que meia hora já se passou. Entendeu? Então nós precisamos fazer um intervalo, né? Mas vamos voltar rapidinho para dar continuidade a esse projeto que já sentimos que vai precisar de um Gestação em Música 2. Né? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a um pouquinho. Até lá! Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista.